N-U-N-G-A. A ameaça consciente que o sistema teme. Pois é, perdi minha fé. Não acredito e nem confio em homem e mulher. Até as crianças, poxa, engano em mente descaradamente. Na rua é pior, amigos te traem. Por buceta e pó, não existem valores, só financeiro e interesseiro. Por mais que você faça, ainda é pouco. Querem ser o melhor, fazendo o pior. Prometem mundos e fundos, cada coisa que absurdo. Preferem viver se enganando, roubando e matando. Vivem o momento, acostumaram com tudo, dor e sofrimento. Sexo prazeroso e intenso. Tô dentro, tô fora, nada mais aqui me apavora. Perdi o medo, mas mantenho o respeito. Fico ligeiro, de olho nos inimigos e também nos parceiros. Em muitas ocasiões, prefiro ser o último do que o primeiro. Se quiser vir, vem, tô preparado. Me engana que eu gosto, não deixo baixo. Se quiser vir, vem, tô preparado. Até meus erros são planejados. Se quiser vir, vem, tô preparado. Me engana que eu gosto, não deixo baixo. Se quiser vir, vem, tô preparado. Até meus erros são planejados. Não acredito em tudo que me dizem. Sinto falta do amor verdadeiro, da amizade sincera, da inocência perdida. As pessoas queridas que passaram pela minha vida. Não se pode encostar em ninguém. Lei pra te prender é o que mais se tem. As pessoas tentam me enganar achando que vou aceitar. Não sabem elas que os olhos condenam e a boca justifica. Me falam belas palavras com os corações cheios de maldades e malícia. Com um olho no gato e outro na carne esperando que eu fale. Tô nem aí, não sabem o que eu estou fazendo aqui. Me engano que eu gosto no instante e fico louco. Por pouco tempo, não lamento. Todos sabem o que tem por dentro. O silêncio dos inocentes e a covardia da gente. Infelizmente, todos se calam quando estou presente. Se quiser vir, vem, igual a você, tem mais de 100. Se quiser vir, vem, tô preparado. Me engana que eu gosto, não deixo baixo. Se quiser vir, vem, tô preparado. Até meus erros são planejados. Se quiser vir, vem, tô preparado. Me engana que eu gosto, não deixo baixo. Se quiser vir, vem, tô preparado. Até meus erros são planejados.